Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. O Barbosa que está começando lá em São Paulo, Salão do Automóvel, Barbosa, com muitas novidades. É verdade. E quem está na linha para conversar com a gente é o coordenador do salão, o doutor Oscar Potado. Quem? Oscar Potado. Ah, Oscar Potado. É, vamos falar com ele agora. É, tudo bem, doutor Oscar Potado? Alô! Dos automóvel e dos carros e dos outros meios de locomoção. É o Tião Buscapé? Quem é o cara da Rádio Globo? Tudo bem, Tião? Mas o que é que tu quer aqui, roda presa do jornalismo? Tião, eu tinha uma... Parece que me persegue, rapaz. Não, Tião, eu tinha uma entrevista aí com o coordenador do salão de automóvel, eu e o doutor Oscar Potado. Cadê ele, Tião? Ô, Rádio Globo, tu fala o chefe da parada aqui? É. Olha aqui, amigo, ele não chegou ainda não, me entende? Isso. É que ele mora lá em Guarulhos e só tem um ônibus que é pra ele vir pra cá, me entende? Pra trabalhar. Aí ele fez sinal pro ônibus, só que o ônibus passou direto, amigo. Quase levou o braço dele, me entende? Caramba, opa, aí, pera. Ele ligou pra avisar. Ô, Tião. Oi? O coordenador do salão do automóvel vai trabalhar de ônibus? Mas, ô, Barbosa, isso porque ele não tem grana pro táxi, me entende? É isso. Pra tu ver como é que tá a situação aqui, o negócio tá russo, amigo. É. Olha que os funcionários da BMW chegaram aqui tudo de van pirata. Que van pirata? É sério? Tião, vem cá. Não tem... Tem uma pergunta aí, Tião, que eu não posso fazer... De deixar de fazer pra você. Mas na abertura... Eu já sei até qual é. Não precisa tu fazer, não, que eu mesmo faço. Que faz o quê, rapaz? Qual que é a novidade no salão esse ano? Não era isso que tu ia perguntar? Mas como é que você adivinhou, Tião? É porque esses malas desses repórteres teu amigo... Só pergunta isso, entende? Mas tem muita novidade aí no salão, Tião? Babosa, olha só, a grande novidade aqui... É o carro anti-sequestro. Ah, é um carro blindado, Tião? Não, nada disso. É o Chevy Cedis. Chevy Cedis? É o novo modelo que saiu.